Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Outros Caminhos, a primeira do ano de 2014. Este programa, transmitido originalmente no canal 1 da Antena Web, em canal 1.radioantenaweb.info, é também possível ser escutado em www.serramar.org, ou seja, na Serramar Web Rádio. A edição de hoje do Outros Caminhos vai fazer uma viagem interessantíssima. Isto vai acontecer um bocadinho nas próximas 4 emissões. Eu vou explicar qual é que é a sequência. Nós vamos dos anos 60 até aos anos 90. Outros Caminhos traz sempre músicas que ficaram de certa parte. Eu não digo raridades, não são obrigatoriamente raridades, mas são músicas que, não foram cúmulo do sucesso, não é? Ficaram até bem longe disso. Ou então não. É que nós hoje vamos visitar a revista norte-americana Billboard. E vamos trazer as três primeiras de cada ano, no caso de 1961 a 1970. Qual é que é a particularidade deste facto? É que são as três primeiras a contar do fim. Anualmente, a Billboard apresenta desde 1956 as 100 mais. E, portanto, vamos trazer aqui a primeira década completa. Vamos desde as décadas de 60, 70, 80, 90, trazer aqui o pódio de todas aquelas que ficaram, então, no último lugar da contagem. Ou seja, do primeiro para o terceiro, mas a contar do fim, claro. Ou seja, vamos começar pelo número 100 de 1961, que foi Please Stay, dos Drifters. Vamos depois para o número 99, que é o segundo a contar do fim. You Must Have Been Beautiful, de Bobby Darin. E depois o 98º lugar, que é o terceiro a contar do fim, More Money For You And Me, a música dos Four Preps. Estas músicas fizeram um sucesso, mas um sucesso muito relativo, porque apesar de terem entrado na tabela de vendas da Billboard, ficaram-se mesmo pelos últimos lugares. E assim vai acontecer. Vamos trazer para já as três primeiras do ano de 1961, ou três últimas do ano de 1961. Sempre será assim, 100, 99, 98, ou se preferir, 1, 2, 3, sempre a contar do fim. Há inúmeros sucessos e, aliás, até uma curiosidade. Há um artista que, primeiro, nós temos aqui artistas que, atenção, chegaram ao primeiro lugar. Por exemplo, os Beach Boys, Del Shannon, não é? Os Searchers também, Bobby Vinton, Marvin Gaye. Há até os Four Tops também. Há até um senhor chamado Jerry Butler, que tem a proeza de conseguir 2 lugares no pódio dos últimos. Vamos à música então, começando com Drifters e Please Stay. Don't go, please stay. Don't go, please stay. If I got on my knees and I plead with you not to go but to stay in my arms, would you walk out the door like you did once before? Will this time be different? Would you stay? Don't go, please stay. Don't go, please. If I call out your name like a prayer tonight, would you leave me alone with my tears, knowing I need your soul? Would you still turn and go? Would this time be different in some way? Don't go, please stay. Don't go, please stay. You took me away from the rest of the world when you taught me to love you like this. Now I hang my thread in the canyon of doom, but I still can be saved by your kiss. If I got on my knees and I pleaded with you not to go but to stay in my arms? Would you walk out the door like you did once before? Would this time be different? Would you stay? Have been a beautiful child when you were only starting to go to kindergarten. I bet you drove those other childs wild. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. When it came to winning blue ribbon, well, I bet you taught the other kids how. Well, I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you took the cutest bow. Yeah, you must have been a beautiful baby. Look at you now. Come on, do I like you? Judge's eyes as they handed you the prize. I know you made the cutest bow. Yeah, you must have been a beautiful baby. Cause baby, won't you look at you now? Oh, I mean, oh, beautiful. Oh, beautiful. Oh, beautiful. Oh, beautiful. Oh, beautiful. Oh, beautiful. Oh, I know you're beautiful, too beautiful. Antena Web, Canal 1. Thank you so very much, thank you. We have one little thing. Quite frequently we get a chance to travel across the country, as you might well imagine. And, we're very sorry that had to happen. We don't really travel that way. Bruce, if you might notice here, is wearing some red nylon stretch socks to offset his basic gray slacks, creation of Robert Hall. Now, I started getting into something very serious. People expect us to have prepared a few thoughts concerning the future and a better and a brighter tomorrow. We have a new administration, I guess you might know, a new president. Of course, he has new ideas. Maybe you've heard about the Peace Corps. It's kind of a new idea. Instead of putting everyone into the service, gives all the young people in America a chance to kind of travel around the world, you know, goodwill and all that sort of thing. And, well, we've noticed that there's rather a rich abundance of vocal groups in the country right now, and we think that they'd fit into the program. Oh, really? just beautifully. And with your very kind permission, we've put together a few thoughts on the subject. We'd like to dedicate this entire mess to Mr. Jack Kennedy. First we have the Fleetwoods, a very successful group. Let's send them to Alaska to entertain our troops. When they start in a singing and putting on their show, the temperature around them will be 45 below. I'm Mr. Blue. When I say I'm freezing, just turn around. Head for the warmth of town. I'm freezing through and through. Call me Mr. Blue. Next, the Hollywood Argyle's a mighty nice group of kids. We'd like to send them roving on a downhill pair of skids. There's a group that we heard of that's a awful hip. Hallyoop, oop, oop, oop, oop. We'd kinda like to send them on a little trip. Hallyoop, oop, oop, oop, oop. Where they ought to go, we cannot tell. Hallyoop, oop. But it's awful hot, and it rhymes with swell. California? And while they're down there working, they won't be all alone. They'll run into another group that's even hot back home. They asked me how I knew our career was through. Something here inside cannot be denied. Do do do do do do do do do. Smoke gets in your eyes. Next we have the freshmen, a group that rates a cheer. Of course, they've been four freshmen for almost 20 years. It isn't that they're stupid. Well, a little maybe so. They can't afford to graduate. They're making too much dough. In this whole wide world, is there nowhere to send them? Is there no can tell them to go? Yeah. Sailing, sailing over the water blue. Hail to the Kingston Trio. Cuba's calling you. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. We've got the Kingston Trio, some work on Cuba shore. We've hung around Havana to do a few encores. Castro said, I like them, let's hang them up some more. Now he has all three hanging permanently. Hang down the Kingston Trio, hang 'em from a tall oak tree. Eliminate the Kingston Trio. More money for you and me. Dion and the Belmonts are driving us to tears. Let's send them up the river for about 1,000 years. While the kids are watching Dion singing about the stars, the Belmonts are out on the parking lot stealing hubcaps off of cars. Each time I steal a hubcap, it almost breaks my heart. Why do I steal hubcaps? Why did I have a car? Each night I ask the stars without fail, why must I be a teenager in jail? Where these groups all come from, we really do not know. But if they ever ask us, we will tell them where to go. De regresso depois desta música de Four Preps, More Money from You and You and Me. Antes, you must have been a Beautiful, do Bobby Darin, e abrimos também com música dos Rafters chamada Please Stay. Vamos seguir nesta edição com Surfing Safari, música dos Beach Boys. Sem dúvida, uma música muito interessante, mas que está de pouca expressão. Assim foi o seu sucesso quando foi lançada. Há alguns temas que fizeram muito mais sucesso do que estes, como é lógico. Vamos conferir, estas são as três últimas do ano 1962. Uni and Elites, Vamos ouvir a música I Wish That, aliás, I Wish That We Were Married. Ou seja, eu desejo que estejamos casados, uma coisa assim do género. Esta música teve até um sucesso interessantíssimo, mas não passou para lá do 99º posto, ou se preferirem, do 2º lugar, um lugar honroso, 2º lugar. Peter, Paul and Mary, If I Had a Hammer. Música então que ficou no 3º lugar, ou seja, no 98º posto. São músicas, como os ouvintes já perceberam, não deixam de refletir, e se calhar até refletem com maior exatidão, com maior precisão, aquilo que eram os anos 60, não é? Mas, bom, porque cá está, não são tão comerciais, quer dizer, foram feitas para vender, mas não foram tão internacionais. Essas nós já conhecemos. O que aqui se descobre são outros tipos de músicas, outros artistas, outras ideologias, outras letras, outras sonoridades que não caíram tanto no agrado das pessoas, mas que ainda assim fizeram o seu sucesso, não é? E vamos à música então. Ficamos com estes três temas. Começamos, como já disse, com Surfing Safari, música dos Beach Boys, que conseguiram a proeza de ficar no último lugar em 1962. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with our boards inside and heading out singing our song. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari. Huntington and Malibu, they're shooting the deer. And Rincon, they're walking the low. We're going on safari to the island this year. So if you're coming, get ready to go. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Oh, Regresso depois de Peter, Paul and Mary, I Wish, aliás, I Wish nada, If I Had a Hammer, para trás ficou assim, I Wish That We Were Married, de Ronnie and Alex, e também Surfing Safari dos Beach Boys. Três últimas de 1963, começando com Little Town Flirt, uma música, o Delson já ficou em primeiro lugar com Runaway, não, em primeiro lugar não sei, mas ficou muito conhecido com Runaway, foi o sistema mais conhecido. Bobby Barre com, como é que se diz, 500 Miles Away From You. É como se chama esta música então, de Bobby Barr. Não tenho nenhuma informação sobre este artista. Ficou na altura no 99º lugar, ou seja, no segundo, se preferirem, desta Liga dos Últimos, por assim dizer. Os Kiffins com One Fine Day. Ficou no 98º posto, ou no 3º lugar. E nós vamos conferir. Eu estou a dizer assim porque, para que o ouvinte entenda, que para quem não estava tão atento ou quem não chegou ao princípio desta emissão, nós estamos a fazer as coisas desta forma, ou seja, a trazer as três últimas de cada contagem da Billboard neste caso 1961 a 1970, e assim será. Depois vamos trazer de 1971-80 e por aí adiante. Mas diziam então que estamos a fazer assim, eu estou a dizer, ou seja, a posição em que ficou, realmente, e depois, para nós, no nosso entender, o que é que ficou, não é? Porque nós estamos a fazer os últimos, são sempre os primeiros, não é? Estamos a fazer a contagem ao contrário, ou seja, o primeiro lugar é o último, não é? O segundo é o penúltimo, o terceiro é o antepenúltimo. Vamos à música então, começando esta sequência com Little Town Flirt, de Del Shannon. Here she comes, here she comes, that little town flirt, here she you're comes, you're falling for her, and you're gonna get her. Yeah, I know it's so hard to resist the temptation of her tender red lips, but you can get her, her. I know this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, 'cause time changes everything. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. Oh, I wonder what they'll say when I get home. Can't remember. It's just thumb and walk and wait, and I'm still 500 miles away from home. If my luck had been just right, I'd be with them all tonight. But I'm still 500 miles away from home. Away from home, away from home, cold and tired and all alone. Yes, I'm still 500 miles away from home. Antena Web, Canal 1. Estamos ouvintes nesta edição do nosso programa Outros Caminhos, onde também poderá ouvir, aliás, poderá também ouvir estas emissões na Serra Mar Web Rádio em serramar.org. Vamos seguir nesta edição do nosso canal 1 em canal1.radiointerweb.info. E agora trago-lhe Needles and Pins, música dos The Searchers, mais um grupo conhecido que no caso ficou em último lugar em 1964. Que proeza! Kingsman com Louie Louie ficou no 90º lugar, ou se preferirem, no nosso segundo. E o terceiro lugar, de There You Said It Again, do Bobby Fenton. Mais um nome conhecido e que desta vez figura nos menos vendidos. Atenção, porque podia acontecer, e acontece, hoje também acontece isso, e na altura também acontecia, porque estas são contagens anuais, acontecia que havia muitas vezes mais do que uma música por artista. Portanto, atenção, que o facto de Alexandre não ter ficado em último lugar não quer dizer que não tenha ficado de posições mais acima. Mas pronto, para já vamos à música. Eu já lhe trago aqui um exemplo disso. Para já vamos à música, os The Searchers com Needles and Pins. Thank you. Canal 1. Again. Estamos de volta, ouvintes, depois desta seleção musical que acabamos de ouvir. Músicas de 1964. Bobby Vinton com Derek Saved Again. Antes, Kingsman com Louie Louie. Antes também, os The Searchers com Needle and Pin. Pois nem mais nem menos, os nossos amigos The Searchers. Eles ficaram com esta música, Needles and Pins, no 100º e último lugar, mas é que eles no mesmo ano, ou seja, como eu disse há pouco, ficaram, ou seja, porque às vezes podia acontecer, ficaram também no 87º com Don't Your Love Away. E não são casos únicos, bem que eu estive aqui a pesquisar e realmente surpreendi-me, porque em 62 os Beach Boys ficaram mesmo no último lugar, sem mais nenhum tema, e o mesmo aconteceu também com o Del Shannon em 1963. Também não conseguiu mais realmente do que um último lugar naquele ano. Bom, são ossos do ofício, conseguiram posições muito melhores em anos posteriores também, é verdade. Estava aqui a ver o próprio... Pois é, que aqui. Exatamente, aqui, ficou no, aqui só conseguiu o 98º lugar, o Bobby Vinton. Não conseguiu mais. Este foi eu também conseguiu chegar mais longe, mas não em 64. All Sweeties, música de Marvin Gaye, mais um nome notável que está aqui a marcar presença com esta sua melodia no 100º posto, conseguido em 1965. Long, long, ou seja, rir, rir. Música de Bull Drummers, mais uma interessantíssima também, de um nome que não é nada conhecido, mas aqui está, Loud Loud, para ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos, que nos está a levar hoje por outros caminhos, realmente. Os Four Tops, I Can't Help Myself. Eu custa-me a crer que os Four Tops não tenham vendido mais nada do que o 98º lugar em 1965. Até me vou lançar ao desafio, enquanto falo com o estimado ouvinte, de encontrar essa mesma informação, verificar se isso acontece ou não. Exatamente. Os Four Tops também conseguiram com It's the Same Old Song, ficaram no 81º lugar, ou seja, conseguiram uma classificação um bocadinho mais honrosa para o sucesso que tiveram com outros temas. Vamos chegar com estes três temas, eu volto daqui a pouco para esta edição do nosso programa Outros Caminhos, para mais músicas aí já do ano de 66. Vamos à música então, até já. Someone's arms, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions. I wanna stop and thank you, baby. And wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my day with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. You myself. For me, there's you and nobody else. Stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Oh, how sweet it is to be loved by. Tell the truth, baby. How sweet it is to be loved by. Well, it's like sugar to my soul. Torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. I hate to say it, but I told you so. Don't mind my preaching to you. I said don't trust him, baby, now you know. You don't learn to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. Laugh, laugh before I die. It seems so funny to me. I can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of love. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead. Now you don't know everything that is to know. Close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl won't cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all. You wind up that lady sitting on the shelf. Sugar pie, honey, back I Can't Help Myself, música dos Four Tops. Para trás ficamos com Bill Drummond e Love. Love, antes também, How Sweet It Is. Aliás, How Sweet It Is, exatamente. Exatamente, música então de Marvin Gaye. 66. Eddie Floyd, Wilson Pickett, Johnny Lang e os Blues Brothers Band. A música chama-se 684. Aliás, 674. 634-5789. Como se chama esta música? Muito curiosa. Tenho a impressão que aqui conhecemos alguma coisa. Faz lembrar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Será? já vamos estar lá a saber disso. Os Yardbirds, mais uns que também me custa crer que estes não foram assim tão expressivos. Nascem Yardbirds com Shapes of Things. Estas duas músicas ficaram no primeiro e segundo lugar, respectivamente, na nossa contagem, ou no nosso ponto de vista, ou se preferir, no centésimo ou e no 99º lugar. No 98º, Herr Alpert com Zorba the Greek. E vocês já vão reconhecer esta Zorba the Greek. É interessantíssima. Talvez, não sei se não foi o maior sucesso de Herb Hoppert, mas sem dúvida que foi interessantíssima esta melodia. Já agora, vamos outra vez ao nosso arquivo perceber se Herb Hoppert teve aqui em 66 algum tipo de sucesso mais expressivo. Não, já teve mesmo este, como eu pensava. Não teve mais do que este, se bem que é um nome conhecido, sem dúvida é um nome bastante conhecido, Herb Alpert. E aliás, ele já conseguiu um 7º lugar, não é? No ano de 1968, bem como um 80º lugar também no ano de 68, creio, não, de 79, peço desculpa. Ou seja, esta foi mesmo a sua pior classificação. Também, eu vou escolher cada coisa. Foi mesmo a sua pior classificação. Melhor do que esta, ou seja, a segunda pior foi mesmo o 88º posto. E a melhor foi mesmo o 7º lugar em 68, com o musicador de Joanna, com os Tijuana Brass. Aliás, a música This Guy's in Love with You. É verdade. Essa foi mais uma também que ficou bastante conhecida. Mas o que interessa agora aqui é mesmo esta sequência musical, que tem os seguintes temas. Recordando: Eddie Floyd, Wilson Pickett, Johnny Lang e os Blues Brothers Band. 6-3-4-5-7-8-9. Yardbirds com Shapes of Things e Herb Alpert com Zorba the Greek. Vamos à música. If you need a little loving, call on me, oh yeah. If you want some kissing, call me baby, all you got to do. Oh, I'll be right here at home. All you got to do is pick up your telephone and dial now. on me. And if you want some of my kids, call on me. You better believe you can. No more lonely nights will you be alone. All you got to do is call me on the telephone. And I 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. That's my number, baby. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Shapes of things before my eyes just teach me to despise. Will time make man more wise? Here within my lonely frame, my eyes just hurt my brain. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. estamos de volta. Não, não vale a pena ligar para este número que já não está ativo. Digo eu, pelo menos o número já terá uns... Ora, isto foi em 66. Tantos anos que este número já tem. 48, 58 anos que este número já tem. 58, 48. Portanto, já sabem que não vale a pena ligar, de certeza que o número já não está ativo. Ou se está, já não pertence ao Herb Hulbert, que já nem sei sequer se é vivo ou não. Ao Herb Hulbert. Onde é que eu fui buscar este nome? Ah, há uma intervenção, a última, a última música. Há o Eddie Floyd. Também é difícil saber quem é que é tanta gente. Eddie Floyd, Wilson Pickett, Johnny Lang e os Blues. Peço desculpa. E os Blues Brothers Band. Isto era o número de telefone, como dá para perceber. Tinha 7 dígitos na altura. Deve ter mais. Mas pronto, é uma música interessantíssima. Que pena que ficou no último lugar. Bom, acabamos de ouvir Herb Hulbert com Zorba, the Greek. Thank the Lord for the last time. Aliás, the night time. Se não é correto. Música de Neil Diamond. Mais um nome que conseguiu esta proeza, mas que teve realmente grande sucesso. Em 67, ficou-se mesmo pelo centésimo e último lugar. Outra música que também teve, aliás, outra artista que também teve muito sucesso foi Petula Clark. E desta então, eu não acredito que não tenha passado o ano 67 só a vender esta melodia. Até posso conferir aqui com um ouvinte. Precisamente, o que é que vendeu, ou em que lugares é que ficou a Petula Clark? Será que foi só neste lugar? Não. Também ficou no 52º lugar com This Is My Soul. Aliás, This Is My Song, peço desculpa. E depois então neste 99º lugar com Don't Sleep in the Subway. Eu estou a fazer aqui uma pesquisa. Agora, isto não correu propriamente bem. Exatamente, sim. Afinal, está aqui o nome correto da música. Eu estava aqui já a trocar as voltas. Thank the Lord for the Night, for the Night Time, aliás. Música do Neil Diamond e também Petula Clark com The Sleep in the Subway. Tom Jones com Green Grass of Home. Mais um artista. Temos aqui artistas de topo, hein? Primeiro, segundo lugar e terceiro. Bem que podia muito bem ser uma tabela a contar do princípio. Neil Diamond, Petula Clark e Tom Jones. É verdade. Só que isto é primeiro, segundo, terceiro e contado fim. Vamos à música então, com Thank the Lord for the Night Time, de Neil Diamond. Até já, eu volto aqui em instantes. Get a relaxation. chase it away. Chase it away. I get a relaxation. Though the paint is cracked and dry, and that that old, old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home. Estamos de volta, ouvintes, a esta edição do nosso programa. E ficamos agora, ou acabamos de ouvir, Green Green Green Green Grass of Home, do Tom Jones. Antes, Don't Sleep in the Subway, de Petula Clark, e também antes, a música Thank the Lord for the Night Time, no, que neste caso ficou então no 100º posto. E agora vamos a algo muito curioso. Há pouco falei nisto e está na altura de voltar a falar-lhe. Jerry Butler é um cantor de topo, mas que topo, não é? Ele conseguiu ficar entre os dois primeiros, ou seja, os dois primeiros lugares são dele, dos últimos, ou seja, como é que eu posso dizer? Ele basicamente ficou nos últimos dois lugares a contar do fim. Nos dois primeiros lugares a contar do fim. 190º lugar. Jerry Butler, que até chegou a participar, até chegou a ficar em lugarzinhos melhores. O melhor também que conseguiu foi um 37º. Duas vezes. Um no ano de 1969 e um outro aqui compartido com. Aliás, pois isto aqui já foi partido, ou seja, com Betty Everett, no 34º lugar, em 1964. Já passamos por ele. Aqui ficou nos dois últimos lugares. No 100º, com Never Give You Up, e no 99º, com Hey, Western Union Band. Estas duas músicas ficaram então no 199º lugar. Mas ainda assim, diga-se que foi o único ano em que o Jerry Butler conseguiu duas posições no top. Bom, American Breed, vão fechar esta sequência musical com Bend Me, Shape Me. Música então de American Breed. Vamos à música, volto daqui a pouco para a penúltima intervenção do nosso Outros Caminhos. Understand what you're doing to the man. I'd rather die than see you with somebody else. So throw it out of your mind. I'll never leave you. No matter how you treat me, though you grieve me and deceive me, mama, yeah. So don't you think of me. Hey, don't you understand what you're doing to the man? My friends all say that I'm your fool, and you're using me like a carpenter uses a tool. And I know their intentions are all very good. Some of them would help me if they could, but I'll never, never, never, never, never let you go. No matter what you say, no, no. So don't you think of me. Hey, don't you understand that you're killing this man? Never gonna give you up. Never gonna give you up. No matter how. No matter what you do to me, baby, now. So don't you think of me. One of these days I'll be standing around your door. No matter how. Even though you say that you don't. Genau. estamos de volta, ouvintes, depois de American Breath, Bend Me, Shape Me. Esta música ficou no 98º lugar, como já disse há pouco, de 1968. Depois Jerry Butler tomou conta da casa com 99º e 100º postos, ou seja, segundo e primeiro no nosso ponto de vista, aqui no ano de 68. Em 69, o ano em que o homem foi à lua ou não, traz-nos uma melodia de Paul River e os The Readers com Let Me. Esta música ficou no último lugar, ou seja, no posto número 100 da Billboard, no primeiro, segundo o nosso entendimento. B.J. Thomas, ou Get On A Feeling, ficou no 99º lugar. E os Box Tops com Soul Deep, no 98º. Mas aqui a lógica, e o ouvinte já deve ter reparado nisto, aqui a lógica não é trazer somente estas músicas assim, 100, 99, 98. Tem outra lógica. É que a lógica é vermos o outro lado da questão. Não é? O que é que eu falo de outros caminhos? Outros caminhos é basicamente nós passarmos por músicas e artistas que não fizeram grande sucesso, ou quase foram, mas não foram, ou foram, mas pouco, já que no esquecimento. Pois muito bem. O que eu quero dizer é isto. Estas melodias fizeram sucesso. Bem como estes artistas, nós lhe conferimos, não é? O que nós estamos aqui a ver é o outro lado da questão. Não é? Ou seja, os últimos lugares. Músicas que, hoje em dia, são raras. Não é? Não fizeram assim grande sucesso, não tiveram grande impacto. Foi giro recordar algumas destas melodias, ou descobrir outras, que é a maior parte dos casos. Não sei o que é que sentiu o ouvinte, ou o que é que sente o ouvinte, mas eu gosto bastante destas coisas, destas melodias, destas sonoridades que são diferentes do que nós estamos habituados a ouvir, até em muitos dos artistas. Por exemplo, o Del Shannon, eu não estava habituado a ouvir o Del Shannon naquele registro, ou aquele coro, por exemplo. E o Don Jones, nós conhecemos mais pela reverência, não por temas como Green Green Grass or Home. São vertentes diferentes, são coisas interessantes que eu realmente, bom, tenho muito gosto em partilhar consigo. E outros caminhos, hoje um bocadinho mais temático, mas igualmente faz-se neste sentido, ou seja, continuar a trazer músicas que não foram um sucesso por aí além, mas que também são interessantes. E prova disso é que vende alguma coisa, porque atenção, para além do 100º lugar também há músicas vendidas, só que essas venderam tão pouco que nem chegaram a entrar no top. É a vida. Se calhar até entraram uma vez ou outra no top da Billboard durante a semana, mas não entraram depois na anual. A vida tem destas coisas, não é? Vamos lá então aos próximos três temas e daqui a pouco as despedidas. Vamos à música então, para já ficamos com estes três temas. Vamos ficar com Paul River and the Raiders e a música chama-se Let Me. Trying to that you're in love with me. Então, chegamos ao final desta edição do nosso Outros Caminhos. Depois de ficarmos com Box Tops Soul Deep, BJ Thomas Hookin' on a Feeling e Paul Ray and the Raiders com, aliás, Paul River and the Raiders com Let Me Call Me, é como se chama a próxima música. Ficou no último lugar, mas a artista até é bastante conhecida, Aretha Franklin. Ah, pois, quem é que não conhece Aretha Franklin? É um nome mundialmente conhecido. Vamos ouvi-la. Ela, neste caso, teve até um ano que não correu tão bem. Pelo menos, e daí não sei. Eu estou a ver também aqui pelo último lugar, até posso estar a ser enganado. Muito rapidamente, já passamos um bocadinho, acho eu, do nosso tempo. Mas até vou dar aqui um saltinho às nossas informações, a ver se o ano correu assim tão mal para Aretha Franklin. Custa-me a crer, mas foi mesmo assim. Só conseguiu mesmo o último lugar. Aretha Franklin ficou bem ultrapassada neste ano de 1970, mas tão rapidamente como fui buscar essa informação, vou buscar outra informação para lhe dizer que a cantora já conseguiu, por exemplo, um 13º lugar e até um 11º lugar, não é? Ela esteve, aliás, várias vezes nos tops. A sua melhor classificação foi no ano de 1968, curiosamente. Então, com a música Chain of Fools. Isto em 68, há 2 aninhos depois que nós, enfim, aqui conferimos. Também só por uma vez ficou no último lugar. Foi mesmo este ano. É o que eu digo, as coisas que eu vou escolher. Bom, vamos ficar com esta música. Glen Campbell também ficou nos 3 primeiros, a contar do fim, com It's Only Make Believe. E o mesmo aconteceu com B.B. King, The Trial Is Gone, o mesmo intérprete de Stand By Me. Ah não, isso foi o Benny King, não B.B. King. Onde é que eu já ia? The Trial's Gone, como se chama esta música, que ficou no 98º posto. Mas atenção, que B.B. King é também um dos nomes muito conhecidos. Isto aqui não é só nomes no anonimato, há outros exemplos, há muitos exemplos de artistas que tiveram um ano ou outro menos bem sucedido e que venderam pouco, mas que igualmente tiveram muito impacto no mundo da música em termos globais. Bom, e o nosso Outros Caminhos despede-se por hoje, por esta semana. Volta de hoje a 8 dias. Ao ouvinte, espero que tenha gostado e que volte a encontrar-se comigo na próxima semana para mais uma edição de Outros Caminhos. Fique bem, uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite e, no caso, estar a ouvir na Serra Mar Web Rádio, e até à próxima semana. Myself, I can't deceive. I know it's only make believe.